Panorama Agrícola para 9 de novembro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de quarta-feira, 9 de novembro, noite de lua crescente. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe, que envia o seguinte ditado para você. Não há mal que perdure, nem dor que nunca cure. Confira as atrações do Panorama Agrícola de hoje. Invista na captação da água da chuva. O projeto do Santa Catarina Rural beneficia famílias produtoras de leite de Salete. E italianos avaliam com EPAGRE e UFSC variedades de uvas testadas para produção de vinho na Serra e no meio-oeste do estado. Participe do Panorama Agrícola, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Apesar do alto potencial hídrico aqui em Santa Catarina, a escassez de água às vezes é uma realidade, principalmente em época de estiagem. Mas o grande número de telhados de aviários, pocilgas e outras construções nas propriedades rurais podem ser excelente fonte de captação de água a custo baixo. Uma alternativa para o suprimento das demandas de água é a construção de cisternas, um reservatório de baixo custo para captar e armazenar a água da chuva que escorre desses telhados. Informe-se no escritório municipal da EPAGRE. É hora das notícias. Esta semana aqui em Florianópolis, a Secretaria Executiva do Programa Santa Catarina Rural recebe uma missão técnica do Banco Mundial que vem avaliar a evolução do programa aqui no estado. O Santa Catarina Rural é um programa que procura aumentar a competitividade do homem do campo por meio de parcerias e projetos estruturantes. Um dos projetos em andamento é de uma cooperativa de leite do município de Salete, Alto Vale do Itajaí, que vai beneficiar 59 famílias para o aumento da produção e também da qualidade do leite. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nesta quarta-feira, a partir das 7 da noite, acontece no Centro de Eventos de Videira uma avaliação sensorial ou degustação de microvinificações de 31 variedades de uvas de um projeto de cooperação técnica entre a EPAGRE, a UFSC e o Instituto Agrário de Trento, Itália. Os italianos do Instituto Agrário estão esta semana aqui em Santa Catarina avaliando as cultivares testadas em Campos Novos, São Joaquim, Monte Carlo e Água Doce. Para falar sobre esse projeto de cooperação técnica e também sobre a avaliação sensorial, nós entrevistamos o economista e analista de mercado da EPAGRE em Videira, Francisco Brito. Ô Mauro, esse projeto ele remonta praticamente à sua implantação efetiva 2008, né? Inclusive, junto com a universidade, nós naquele momento a gente estava na direção da Acavit, nós ajudamos a ajudar a selecionar variedades que entendíamos que fossem passíveis de implantação no estado, né? E hoje, vamos dizer, foi implantado, a EPAGRE implantou 4 unidades de pesquisa, cada unidade dessa com 31 variedades de uva vitiviníferas, né? Em 4 locais distintos. Ela está implantada em São Joaquim, em Campos Novos, em Monte Carlo e em Água Doce. E a visita dos italianos essa semana tem qual objetivo? Na verdade, dentro dessa cooperação, eles vêm aqui no período de quando termina a colheita, né? E nesse período, quando a vegetação, o vinhedo está em efervescência, né? Após a colheita e a vinificação lá na Itália, eles vêm aqui, visitam e fazem uma avaliação sensorial para nos orientar, ou junto conosco, a universidade, orientar quais são as variedades que têm capacidade de aptidão aqui para a região, para as várias regiões nossas, né? Que tipo de avaliação é feita, Brito? Olha, a primeira avaliação que a gente faz em vitivinicultura é a avaliação fenológica, né? É a adaptação da planta a um determinado clima, a uma determinada altitude. É, esses vários experimentos, eles estão em altitudes a partir de 890 metros até 1.400 metros. Então, a gente faz a avaliação, a capacidade dessas variedades se adaptarem a esse clima e a esse solo, a essa altitude, né? Depois, a gente começa a fazer a avaliação enológica, ou seja, se esse vinho tem aquelas características que essa variedade ou essa cepa, ela tem como reconhecimento mundial. É, vou dar um exemplo, a Cabernet, todo mundo sabe, a Cabernet deve dar tais características. Então, é importante que a adaptação dessa uva do ponto de vista enológico, ele traga aquelas características que em sua origem ela detém, né? Correto. E depois da avaliação fenológica, é feita também uma avaliação enológica, é isso? É. Na verdade, a gente avalia isso que eu te dizia, da capacidade dela aportar as características da cepa em sua origem, né? Outra é a capacidade de envelhecimento, porque mesmo que a gente tenha, vou dar um exemplo para você, uma uva que numa determinada região da Itália ou da França, ela tem um grande potencial enológico, tá certo? Se a gente traz para cá e o mercado aqui não a reconhece, é difícil você continuar investindo ou você indicar isso para um produtor fazer essa vinicultura, porque esse vinho você teria que desenvolver esse produto novo. O potencial em Santa Catarina para a produção de vinhos finos de altitude é qual na sua avaliação? Bom, desde que Santa Catarina implantou os primeiros vinhedos, né, ele implantou basicamente em cima de uma avaliação que o Dr. Jean-Pierre Rosier fazia em vários locais, né, mas especialmente de um trabalho que a pesquisa em algumas regiões sabia, que à medida que você vai subindo a qualidade da uva e pelo menos de algumas cepas, né, ela vai melhorando. E aqui a gente conseguiu encontrar ali a região de São Joaquim, que é uma região que tem, vamos dizer, um clima muito mais agressivo, mas ao mesmo tempo muito mais seco. Então, quando é possível se produzir, se produz vinhos que o mercado está aí consagrando e reputando e reconhecendo como um estado que efetivamente veio para ficar na produção de vinhos finos no país. Essa parceria com a Itália deve se estender até quando, Brito? A previsão é que até o próximo ano, né, até 2013, nós teremos ainda a safra 2013 em parceria com eles. Mas você sabe que quando um convênio ele se realiza e ele vem ao encontro daquilo que se busca, normalmente tem formas de renovar e persistir nisso, né? Nós acreditamos, até porque os resultados são promissores, há algumas variedades que já mostraram alguma aptidão do ponto de vista de adaptação fenológica, né? Mas os resultados nos vinhos, nós temos durante essa semana uma avaliação aqui em Videira, na quarta-feira à noite, e na quinta-feira à noite estaremos em Florianópolis, né, fazendo mais uma divulgação, principalmente nos órgãos do Estado, né, desse convênio que já os primeiros sinais deles começaram em 2002, né, e está aí até hoje, e certamente para trazer muito bons frutos para a viticultura nossa. Falou aqui no Panorama Agrícola o analista de mercado Francisco Brito, da Epagre de Videira. Uma missão técnica organizada pela Secretaria de Estado da Agricultura, com apoio do SEBRAE, está na Oceania e fica até o dia 18 deste mês na Austrália e Nova Zelândia. São 30 integrantes dos setores público e privado. Na Nova Zelândia, a missão técnica visita o setor agropecuário, com foco na pecuária de leite, de corte, ovinocultura e produção de pastagens. Na Austrália, a missão visita feiras agropecuárias e sistemas de produção que utilizam a irrigação de forma eficaz, com captação e armazenagem da água da chuva para a agricultura. Os catarinenses também vão conhecer sistemas de identificação e rastreamento de animais que têm amplas possibilidades de serem implantados aqui em Santa Catarina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.